Hoje é domingo, já são 13 horas, já passou de meia-noite, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão. Estamos de volta para iniciar a temporada 2024 do Panela do Rock. Sempre mantendo a bunda e a cara na posição de origem, nessa temporada teremos novidades. Voltaremos aí com a dose dupla com o Jorge Torino, não nessa edição, na próxima. Nessa aqui, teremos blocos interessantes, começaremos falando de álbuns que estão completando 50 anos em 2024. Vamos começar pelo primeiro do Bad Company. Tem também a participação da musa da minha carteira, Patrícia Schack, com o Frigideira Acústica. Ela vai trazer aí os sons do independentes pelo Brasil. A galera que se interessar, manda para ela o material que ela vai gravar esse blocão aqui. Então, com muito orgulho, a Patrícia Schack está aqui com o seu humor ácido, engrandecendo o Panela do Rock. Então vamos começar aqui falando do Bad Company, primeiro álbum do Bad Company, que surgiu das, digamos, das cinzas do Free, né? Paul Kossoff foi Paul Rogers montaram o Bad Company com a participação do Mike Halfs, do Mother Hoople, e o Simon Kirk, que foi baixista, né, e vocalista também do King Crimson. Lançaram o primeiro álbum em 1974 com produção de Peter Grant, o mesmo do Led Zeppelin. Então o álbum foi gravado no pelo selo Swansong, foi lançado nos Estados Unidos pelo Swansong e no na Inglaterra pela Island Records. Então vamos de Bad Company, que tem grandes sons, destaques aqui para Red for Love, música do Mike Halfs, que veio do Mother Hoople, também banda interessante para você procurar aí, beleza? Então, esse nós vamos tocar na íntegra, porque coube 30 minutinhos ali e tal, mas os próximos teremos convidados para falar desses álbuns, né? Muita gente legal aí do meio que vai participar, e eu, nesse aqui, estou fazendo sozinho, porque essa é uma ideia que eu tive já há algum tempo, mas eu vi um vídeo do Gastão Moreira, da MTV, lá no Casa Gastão, falando desse álbum, e acabei, falei, essa boa, é o que faltava para poder dar o start nesse projetinho aí, falar de álbuns que estão completando 50 anos. Então, esse é o Bad Company, o primeiro álbum do Bad Company. Ah, galera, e entre as novidades, nós também agora estaremos na Rádio Rock Master, nas segundas-feiras, às 19 horas, de BH, na Rádio Over Rocks de Campinas, na quarta-feira às 15h30, na Rádio Rock and Roll lá do Rio de Janeiro, Rádio Rock RJ do Rio de Janeiro, do Grande Alexandre, aos sábados às 16 horas. Então, além da Rota 220, que nossos grandes parceiros e amigos, no domingo às 13 horas, na Seven Rock da Flórida aos domingos, da Live Rock Radio às terças, da UDNA do Rock aos sábados, da Arpoador Rádio Rock às quintas, nós agora também temos a Rádio Rock Masters de BH e a Over Rocks nas quartas-feiras e a Rádio Rock RJ do Rio de Janeiro, beleza? Então, esses são os nossos novos parceiros. Tá chegando mais gente aí, viu? Então fica ligado. Vamos de Bad Company, então. Já eu volto aí com a Shaq. Valeu! walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end, finding out along the way what it takes to keep love living. You should know. We'll be right back. I had a love that was so true, and I wouldn't have to make do with the half of love that I have found that is tearing me down to the ground. Don't let me die. So deep, and who would know the way I feel? Oh, I want all your love today, just to keep me from fading away. Don't let me called, chose a gun and threw away the sword. Now these times. Six gun sound is our claim to fame. I can hear them say, bad company, and I won't deny. Bad company till the day I die. Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Here is a man asking the question, is this really the end of the world? Seagull, you must have known for a long time the shape of things to come. Now you fly through the sky, and you fly all around till somebody shoots you down. Na na na na na. Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Now you fly through the sky. Bom, galera, iniciando aí nossa temporada 2024, Bad Company com o primeiro álbum, Bad Company, sensacional, tocamos ele na íntegra aí, espero que você tenha curtido. Toda semana teremos um álbum que está completando 50 anos. Ah, por que 50 anos? Cara, 50 anos é um período, digamos, místico, clássico assim na vida da gente, né? Chegar aos 50 é algo extraordinário. Já viramos a página para nosso fim, e esses álbuns nunca estarão no fim. Começamos com Bad Company, semana que vem com um convidado especial aqui, falaremos de outro álbum. Agora vamos de lançamentos. Três lançamentos aqui, queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Surgiu no final do ano passado, meados do ano passado, um projeto bem legal em Salvador, que é a banda Lúgubra, com o grande Leonardo Lyon, que é ex-Drillands, Ricardo Agat e outros. Eu vou trazer um som aqui, porque eles acabaram de disponibilizar o álbum inteiro, e nós falaremos desse álbum inteiro aqui numa próxima oportunidade, não vai demorar não, se não for semana que vem, na outra, nós vamos falar desse álbum por completo aqui. Mas eu trouxe aqui mais um som, Naldos Insensatos, da banda Lúgubra de Salvador. Tem também o novo som do Bruce Dickinson e do Judas Priest. Na sequência tem a Shaq com o Frigideira Acústica, Patrícia Shaq, a musa da minha carteira, quebrando tudo aqui no Panela do Rock também, beleza? Então vamos de Judas Priest, Lúgubra e Bruce Dickinson, lançamentos da semana. Curtam aí. Brown. country churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped in his false penitence some sympathy he'd sway. Your shade, stand up and face the mirror, it's the image that you crave. But I'll be here when you're long gone, I'll see you in that grave. Just right. Esses foram os lançamentos da semana. Bruce Dickinson, Lúgubra. Recomendo que você procure, porque essa banda vai dar o que falar. É rock pesado, feito na Bahia, cantado em português. Grandes caras, grandes histórias no, na cena baiana. E também tivemos o Judas Priest. Agora com vocês, a grande novidade dessa temporada. Patrícia Schack, a frigideira acústica. Curtam aí, eu volto depois dela. Seja bem-vinda, musa da carteira. Vamos nessa. Possa perseguir, sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. De me iludir, sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o bloco de músicas independentes do Panela do Rock que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com sons e artistas e bandas independentes do Brasil e do exterior. Na seleção de hoje, aquecemos o óleo com as canções Falsa Moral, da banda Capitão Albatroz de Guarulhos, São Paulo, e Tonhão e os Cabeças, com a música Laranja, de Recife, Pernambuco. Chega de fingir ser outro alguém nas redes. discutindo com o liberal. Eu mando ir a Marte todo aquele que vive com essa falsa moral. Chega de fingir ser outro alguém nas redes sociais. Chega de filosofar sobre assuntos tão banais. Enquanto o socialista fica discutindo com o liberal, eu mando ir a Marte todo aquele que vive com essa falsa moral. Falsa moral. Espirrar gordura no fogão inteiro, teremos nada mais nada menos que Killing in a Bad Moon, com a música First Served, eles que são de Curitiba, Paraná. Depois teremos Rodrigo Matilli com a música Prostituta de Luxo, ele que é de Bauru, São Paulo. Após, teremos Cashing Flowers com a música Hangover, eles que são de Maringá, no Paraná. E depois, Marquinhos Diet com a música De Louco Eu Tenho Um Pouco, ele que é de Paranavaí, Paraná. I saw my old sound reflected in

Meu the colors in my eyebrows. De lobo tem um pouco, de lobo tem um pouco. Eu não sou bom do corpo, ele direi. De lobo tem um pouco, de lobo tem um pouco. Eu não sou bom do coco. Lesado de um lado, me falta o parafuso, mas mesmo assim eu uso esta cabeça desse jeito. Já vim com esse defeito, não bato bem da cuca. Já nasci com este mal, a cabeça é tão maluca, sem nenhum juízo mental. Não anexo no que eu digo, não há coerência não. Mas como eu sou louco eu não ligo, nunca ouvi falar de razão. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Eu não sou bom do coco, eu lhe direi. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Eu não sou bom do coco. Lesado de um lado, me falta o parafuso, mas mesmo assim eu uso essa cabeça desse jeito. Já vim com esse defeito, não bato bem na cuca. Já nasci com este mal, a cabeça tão maluca, sem nenhum juízo mental. Não anexo no que eu digo, não há coerência não. Mas como eu sou louco eu não ligo, eu nunca ouvi falar de razão. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Eu não sou bom do corpo, ele diz. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Eu não sou bom do corpo, ele diz. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Eu não sou bom do coco. De louco eu tenho um pouco, de louco eu tenho um pouco. Finalizando escorrendo óleo, lhes ofereço aquela fritura deliciosa ao som de Sansão Blues Rocker, Whisky Sem Caneca, ele de Maringá, no Paraná, e de Bellini Rock, com o som Ela, ele que é de São José dos Campos, São Paulo. E lhes desejo um saboroso prazer acústico. Thank you. olhos não querem fechar. Quando uma estrela cair, os sonhos voltam a te chamar. Não basta sorrir, não basta sorrir. Você por dentro quer chorar, se quer chorar. Só não vou tentar fugir, tentar fugir. É resistir ou aceitar. Beijo na boca, não quer se apaixonar. Bem que ela me disse que gosta de dançar. Deitada na areia, molhada de mar. Ela hoje vai sair, se vestiu pra conquistar. Toda linda e perfumada, sem ter hora pra voltar. Não basta sorrir, não basta sorrir. Você por dentro quer chorar, se quer chorar. Só não vou tentar fugir, é resistir ou aceitar. E essa foi a primeira edição do Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Um beijo a todos, pessoal. Legal. Grande estreia, Patrícia Schack, a Frigideira Acústica no Panela do Rock. Se acostumem com essa voz, porque ela estará sempre por aqui. Grande musa da carteira. Então, para dar seguimento ao primeiro Panela do Rock de 2024, vamos de blues. Então vamos de Wilson Sideral, gravou aí Tropical Blues, um álbum com versões de clássicos nacionais. Ela Partiu é o som que eu trouxe aqui. Fábio Valverde com Salada Mista. Igor Prato Band com Shake a Hand. Carlos Café com Noite Fria. E uma homenagem póstuma ao grande Greg Wilson do Blues Etílicos, que nos deixou aí no dia 21 de janeiro. Então, três sons do Blues Etílicos para fechar esse blocão de blues aqui. Deixa eu mandar uns abraços aqui para aquela galera que está sempre na escuta aqui do Panela do Rock, né? Grande Du em BH, Carlos Baraza em El Salvador, Jaelson em São Paulo, também em São Paulo, o Davi Salomão, a galera de Salvador sempre ligada, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar Júnior, Rafael do Waking, o Lion da Lugubra, lá no Rio Grande do Sul, o Jorge Torino, o Alemão, o Deco, que vai participar aqui do blocão dos 50 anos de algum álbum aí, já escolheu, em breve o Deco vai estar aqui também, pro Lalo do Rock Nas Veias, pro Gonzalo Munhoz do Chile, os nossos amigos das rádios aí que nos acompanham, né? O José da Seven Rock, Jorge da Live Rock Radio, o Alexandre da Rádio Rock do Rio de Janeiro, o Neder da Overhawks, né? Grandes parceiros aqui, por onde a gente vai tocar também o Panela do Rock, às quartas-feiras, às 15h30, pra galera da Rádio Rota 220, a Vivi, o Paulo, a Pitty, o Dan, o Guto, E o Zé Júlio também, né, que tá meio afastado da rádio, mas tá lá também. Quem mais aqui? É isso, galera. Só eu mandar um abraço pra vocês, sinta-se abraçado, porque você sabe, esse é o Panela do Rock, o programa que mantém a bunda e a cara na posição de origem. Vamos para o nosso bloco de blues, porque o último bloco vai ser bem legal também, é um lançamento especial aqui da Bahia. Vamos nessa, blues aí pra vocês. Vamos aos blues, já disse o poeta. Ela sumiu. to me. Yeah. Alessandro Lopes, teclado. Collins Plug. Shouldn't cry for you, babe. Can't you see these tears are true? I shouldn't cry for you, babe. Can't you see that these tears are true? You've been such a whore. Impossible, babe. Cause every time I close my eyes, I see your face. Can't even walk around my house. All I see is all your stuff laying all over the place. Have to have a little talk now. See about finding you another place to stay. ride for you, babe. Can't you see these tears are true? I shouldn't cry for you, babe. Can't you see these tears are true? Such a bit, you're such a hoe. I don't want you isso aí, galera. Esse foi nosso blocão de blues aí. Uma singela homenagem a Greg Wilson do Blues Etílicos, que partiu dessa para melhor no dia 21 de janeiro. Corrigindo aí, galera, a música do Carlos Café que eu toquei foi Collins Bud, beleza? Agora, galera, fechando aqui a nosso Panela do Rock, primeiro episódio de 2024, com a grande estreia da Patrícia Schack. Semana que vem teremos outros convidados, a volta da dose dupla com o Jorge Torino. Então mandar abraços aqui para o Valcar da Rádio Rockmaster, por onde Panela do Rock também é transmitido às quartas, Neber da Overrocks e o Alexandre da Rádio Rock Rio de Janeiro. São novos parceiros do Panela do Rock, então fiquem ligados aí nas nossas publicações, só ir lá, arroba Panela do Rock 3 no Instagram, a gente vai ter tudo isso lá, beleza? Para fechar o Panela do Rock hoje, eu trouxe aqui a primeira coletânea do Radar Alternativo. O Evandro tem feito um trabalho bem legal aqui na Bahia, com conexões na Europa, Holanda, Portugal, México. Essa coletânea, por exemplo, ela vai ser lançada no exterior, México, Espanha e Portugal, se não me engano. E ele fez uma curadoria aí, selecionando 10 sons do underground, do metal, para ser mais específico, né? Trouxe All Against Inars, The Cross, grande banda de Feira de Santana, Síndrome K, parceirão nosso aqui do Panela do Rock também, Neófitos, Morton, de Betim, Minas Gerais, Visceral, Servitus, Fatal Reality, meu grande amigo Marcão lá de Inhumas e Goiás, Fatal Reality, ontem nós trocamos altas ideias aqui, e a Escória também de Minas Gerais. Então, coletânea Radar Alternativo na íntegra aqui para você curtir no Panela do Rock. Fiquem atentos, é lá no YouTube, no Instagram também, Radar Alternativo, grande parceiro do Panela do Rock, Evandro, Zezinho, Guga, e Dunga, toda essa galera que está acompanhando o barulho que esses caras estão fazendo por aqui. Vem mais coisas por aí, então recomendo que você curta essa coletânea, tá lá no YouTube, vai lá, deixa um likezinho, deixa uma menção honrosa aí ao Panela do Rock, porque esses caras estão fazendo um barulho danado por aqui, beleza? Então, para fechar o Panela do Rock, coletânea, primeira coletânea Radar Alternativo, com as bandas All Against Inarts, The Cross, Síndrome K, Neófitos, Morton, Visceral, Servitus, Fatal Reality e Escória. Com vocês, coletânea Radar Alternativo. Eu volto a semana que vem, não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Nos sigam para saber por onde estaremos sonando. Abraço para o Ariel também, meu parceiro lá da Argentina. Não coube o som deles aqui. A semana que vem tem rock latino no Panela do Rock. Abração, fui, inter. Yeah! eternal. Farewell. The last page of the book. Cessation. subservientes do caos. Somos sobreviventes do mal. Nein, nein, nein! Música.